como temos feito nesses últimos 3 anos da nossa vida, sempre os primeiros dias do ano, a gente tem passado aqui com os irmãos e tem sido de muita bênção, independente das outras vindas que durante o ano a gente faz e vem aqui para estar com a igreja, a quem amamos e temos aprendido a caminhar juntos nessa caminhada, né, que vai de ano após ano e vai indo. Para nós, este início de ano com os irmãos sempre é uma alegria. E queremos fazê-lo, se o Senhor assim permitir, pela nossa vida fora. Como Sóstenes disse, nossa caminhada lá em Porto Alegre com os nossos pastores começou lá no ano de 1974, quando eu me converti e no ano seguinte conheci minha esposa. Vem para cá, Rosana, puxa as cadeiras, coloco aqui para vocês não ficarem atrás, Mateus, André. Quando me converti, ali ainda, quando nós ainda estávamos na igreja metodista, mas desde então passei a caminhar com os meus líderes, e é sobre isso que eu vou falar, sobre essa caminhada, sobre a aliança no reino de Deus. Hoje a grande obra do diabo neste mundo é desfazer, é destruir as alianças, porque nosso Deus é um Deus de aliança, amém, irmãos? O que nos mantém juntos é uma aliança, não é nós professarmos a mesma fé, não, Deus chamou a igreja para viver em aliança. Quando falamos dos nossos 25 anos, e eu gosto de ver a nossa aliança aqui, né, Rosana, que agora ganhou um ouro branco, uma prata em cima. Antes era só ouro, agora tem prata, que fala de 25 anos de aliança, de compromisso, de caminhada profunda. O que faz de uma família, irmãos? O que que é? É aliança. Por isso que na família pode ter um filho adotivo, mas que entrou na aliança, que faz parte da aliança. O que que nos faz uma família em Cristo Jesus? A aliança. Os irmãos abram lá em Hebreus 8, versículo 10, nós vamos meditar sobre as alianças no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Desde o princípio, amados, o que Deus quis ter com o seu povo era uma verdadeira, genuína, inquebrável aliança. Vamos ler de novo Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Todas as alianças que nós temos, elas perdem o seu valor se esta aliança aqui com Deus não for forte e profunda. Por que que as pessoas deixam umas às outras, vivem mudando de igreja, disso, daquilo, vão embora, abandonam a família, abandonam um, outro, nada disso tem muito mais valor no mundo? Porque a aliança com Deus não tem sido profunda. Porque uma pessoa que tem uma aliança assim firmada com o Senhor, a qual o Senhor gruda no nosso coração, aleluia, com ouro, aleluia, gruda lá firme, esta aliança que nós temos com o Senhor, a principal delas, quando ela é profunda, todas as nossas alianças começam a ser profundas. E esta é a primeira aliança que nós precisamos firmar. A primeira aliança da qual eu quero falar é a aliança que nós temos com Deus. Verdadeiramente, cada um firmou com o Senhor. Ali, quando se converte, quando conhece o Senhor, quando a obra da cruz vem e transforma a sua vida. Deus não quer que você seja mais um adepto às ideias do Evangelho. E hoje, as pessoas quando falam, ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, elas falam de uma filosofia, de uma religião, elas falam até de uma crença dentro do seu coração. Mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer uma aliança. Amém, irmãos? Deus quer uma aliança. A aliança fala de compromisso profundo que nós temos para caminhar pela vida fora, para ir pela vida fora. Uma aliança é um relacionamento que você começa tênue, igual nosso relacionamento marido-mulher começa com um namoro. Muitas pessoas ficam no namoro com Deus, ficam no namoro com o reino de Deus. Não, Deus quer mais do que isso. Deus quer uma aliança com cada um de nós, amados. Aleluia, que ela é profunda, ela entra nas entranhas da nossa vida. Esta aliança que nós temos com Deus é aquilo que verdadeiramente nos sustenta. Esta aliança que o Senhor firma conosco e marca a nossa vida, marca o nosso coração. Esta aliança eu fiz com o Senhor quando eu tinha de 15 para 16 anos de idade. Eu era um adolescente. E esta aliança firmou no meu coração. Eu estava lá nas drogas, quando o pastor Erasmo, que só nos conheceu, querido, amado irmão, foi lá na minha casa. Não apenas para pregar o evangelho, mas ele me trouxe para o reino de Deus. E me falou da aliança que eu precisava ter com o Senhor, e esta aliança marcou a minha vida desde o princípio. Esta aliança me livrou do pecado desde o princípio. Eu voltei para a escola, eu voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar, e eu lembro a primeira coisa que eu fiz, ninguém me falou nada, mas quando a presença do Senhor entrou no meu coração, eu parei de fumar maconha. Eu peguei uma carteira de cigarro, joguei num bueiro. Sempre que eu passo por aquele bueiro, eu lembro que fica bem numa curva importante em Porto Alegre. Eu disse, ali ficou o meu cigarro. Nunca mais fumei. Eu lembro uma carteira de cartão, eu joguei pelo bueiro e disse, ali ficou meu vício. Ali ficou tudo para trás. Por quê? Porque o Senhor começou a firmar algo diferente na minha vida. A aliança começa a fazer diferença na nossa vida, no nosso relacionamento. Porque o próprio Espírito Santo começou a firmar no meu coração a lei de Deus. E dizer, você agora é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 13, 16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A aliança de Deus é tão grande conosco que Ele vem e faz morada dentro da nossa vida. Por isso essa primeira aliança. A aliança que nós temos com o Senhor. Aleluia. Salmo 103 fala também desta aliança. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem.